Air Portugal 019er on localized course, completing approach, check landing gear, contact the tower, frequency 118.95. Okay, changing tower, 118.95, let's hear it, not done. Lambda 43, esse é o controle. Está voando o BOF, ajuste agora 1015, 6000 para chegada BOF, autorizado. A BOF, 62.000, BOF. Air Portugal 019er, clear to land runway 10, wind 100 degrees with 9 knots, QNH 1015. Clear to land runway 10, Portugal 019er. Salvador, boa noite, Gol 805. Noite 05, boa noite, Oceano Identificação, chegada Mari, descendo 070. Ok, chegada Mari, desceu 070, Gol 805, após o UX. Sim, uso o UX, o Noite 05. Chama aqui o 805. Boa noite, Oceano Identificação. Chegada Mari, descendo ao 080. Confirme sua razão de descida. Boa noite, Oceano Identificação. A chegada Mari, descendo ao 080. 80. Gente, está sentindo o tráfego à sua frente? Na 3600 tem tráfego na posição de 2 horas e 20 milhas no rumo nordeste, passando 180 para 070, um Boeing 737-800 da Gol. No 643, controle. Presente voo pelo para o sequenciamento Gol no 643, descendo a 4 mil pés, ajustado 1015. Presente voo apelo, ajustado a 1015, Gol no 643. No 643 tem descida autorizada até 4 mil pés. Descida autorizada a 4 mil pés no 643. No 805, descida para 5 mil pés, ajustado 1015. 019er, on the ground at 16, taxi by Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate number 11, Alpha 019er, buenos días, Gabriel. Siga Victor Mike Beck. Clareza 4. Boa noite, 0509, 805. Boa noite, 05, redução 2509, vai seguir como número 2 na aproximação. Eu ativo, reduzindo 2509 no 805. Gol no 643, descida para 2000 pés, ajustado 1015. 2015, no 643. Gol no 805, tarifa de restrições em altitude em TAP, desce 3000, ajustado 1015. Sistema ativo em TAP, desce para 3000, com 1015, gol no 805. 3600, livre de restrições à frente, descendo a 4000 pés, ajustado 1015. 4000 pés, 1015, mais 3600. Gol 920, muito boa noite, senhor, identificação, a chegada Bonsk, descendo a nível de voo 050, 50, o gol 1020. É, confirma a chegada. Pessoal, a chegada é a Mari, setor sul, chegada Mari, LSXR, cabeceira 10. Ok, desce, 50, 050, gol 1020. 205, redução 209. Reduzindo 2009 no 805. Mandou 3600, pode voar direto Duna. 3600 da TAM, está autorizado direto Duna. Mantendo a descida para. Desce agora para 3000 pés, ajustado 1015. Estimativo direto Duna, 3000 pés, 1015, TAM 3600, obrigado. O 1805, descida 2000 pés, ajustado B15, livre LS, reporte estabilizado. Estimativo para 2000 pés, B15, portaria estabilizada, X-Spray, voo 1805. Voo 1643, confirma estabilizado o localizador. Ativo, estabilizado. Voo 1643, complete final, chame torre 1018, decimal 95. Tenha um bom pouso, uma boa noite. Confirmando a tua frequência da torre? 11895, 118, decimal 95, 95. 1895, muito obrigado, uma boa noite, Charlie. Torre Salvador, boa noite, gol 1643, externo, baixado, checado. Boa noite, gol 1643, livre pouso, pistola 0, vento 1000 graus, 10 nós. Livre pouso, 910, gol 1643. 3600, sou autorizado descida para 2000, ajustado 1015, são 3600. 2000, bem, são 3600. Gol 1020, redução 2209. Gente, Gol 1714, muito boa noite, o senhor identificação, a chegada Mari, da presente, o senhor voa TAP, descendo para 6.000 pés, ajustado 1095. TAP, 1095. Para o 0070. 060, 60. 060, desculpa. Gol 1020, desça para 3.000 pés, ajustado 1015. 1015, 3.000 pés, gol 1020. Controle gol 1105, estabilizado X-ray da 1010. Gol 1805, complete final, chame torre 1018, decimal 95, com pouso. 1895, grato, 1805, boa noite. Boa noite. 3600, agora se está autorizado final, ele é cabeceira 10 de Salvador, reporte estabilizado. Está estabilizado, está 3600. Gol 1805. Boa noite, gol 1805, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Afirmativa na sua escuta, 805. Uno 643, solo aos 3 Uno, livrando a direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Direita, Alfa, Juliette, 06, na sua escuta, agora 643. Vento 100 graus, 109, livre pouso, pistão a zero. Afirmativa, autorizado pouso no 805. Bono 606, muito boa noite, oceano identificação, a chegada a Mari, descendo ao 050. No 606, da presente, vou ITAP para o sequenciamento. Posição ITAP, o senhor da presente, vou ITAP para o sequenciamento, cabeceira 10 Salvador. Estabilizado a 3600. Na 3600, check 3, check 3, chave torre 118, decimal 95, bom pouso. 1-1-8-9-5, obrigado, 3600. 1020, descida para 2000 pés, estado 1095, está livre LS, tem porta estabilizada. 2000 pés, 5015, mas estabilizado, 1020. Uno 714, desce a 3000 pés, ajustado no 015, está livre da restrição em TAP. Livre da restrição em TAP, texto para 3000 com 1015. Alfa e Índia, 23, bom, 805, obrigado. Torre 3600. Salvador, boa noite, está 3600, passou externo, baixado e travado. Boa noite, 3600, vento 100 graus 08 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso na 10, tá 3600. Ouro 020. Ouro 020, complete final, chame torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. 1895, bom trabalho, obrigado. Ouro 714, desce para 2000 pés, ajustado 1095, está livre LS, porta estabilizada. Ouro 714. 2015, livre LS, porta estabilizada. Ouro 714. 09 Alfa Juliette para 09, 3600. Oi Salvador, boa noite, Golo 020, uma milha para a Índia Sierra. Boa noite, Golo 020, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, Golo 020, sente. boa noite, o objeto 5716, comandante Bravo. Objeto 5716, muito boa noite. Acione identificação. A chegada é a Mari, descendo para 6000 pés, ajustado 10015. A senhora nos permite voar direto à posição em CAP, objeto 6716, descendo para 6000. De 6716. Está autorizado voar ITAP, vai seguir tráfego que está à sua frente, posição de 11 horas, 14 milhas, no rumo nordeste, passando agora a nível de voo 110 para o 050, um Boeing 737-800 da Gol, com 3-10 de ground speed. Ok, vai reduzir o objeto de trajetória. Sindicada? 2509, 606. Gente, no 606, autorizado descida para 2000 pés, IVLS Capistrano 0 de Salvador, ajuste 1015, reporte estabilizado. Sente descendo para 2000, autorizado LR, reportará estabilizado, voo no 606. Objeto 5706, redução 2509. Já estamos no 2509. É, na sua escuta. Afirmativo. Estamos visual com a fila. 7-4, cheque trem, chame torre 118-95, tem um bom pouso. Muito obrigado, daqui a pouquinho. É. Salvador, boa noite, gol 1714, visual com a sua pista, tá embaixo travado. Gol 1714, livre pouso, pistão a zero, vento 1,00 graus, 1,09. Livre pouso, gol 1714. Mensagem, 062, confirmo, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 070.